Prepare-se. A partir desse momento, se apresenta pra vocês o experiente e talentoso DJ da saudade de Belém do Pará. Ei! O DJ que conquistou seu público com muito trabalho e dedicação. E se destaca entre os melhores DJs do Pará. O DJ que conquistou seu coração através da música boa, da sua seleção e sequência musical. Apresentamos para vocês ele, o Super DJ Michel. O DJ da aparelhagem de saudade sineral. O supremo som do amor. Aproveite, curta, vibre e dance ao som da emoção do Super DJ, DJ Michel, o DJ do povão. Eu me encanei assim, lhe dei tudo de mim, escravo fui do seu olhar. Marcelo de Anselmo, já com a gente. Alô, Anselmo, abraço você, meu irmão. Já saindo aqui no CD. Meu amor. Bora, Topis, como é que é? Pra mim, o mundo se acabou. Oh, oh, oh. Obrigado, parceiro de Chapeco. Bora que vamos até altas horas, gente. Só começando. Oi, meu amor! Cineral aqui. Produções, já nas gravações aí, gente. Bora, Cis! Aquele CD de qualidade pra você. Aqui. Ela me abandonou. Sou um bom do meu amor. A sua história em cada sucesso. Eu implorei. Oi, meu amor! As gravações ao vivo. De qualidade é com ele. Assis Produções. E aí, Assis? Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. DJ Anselmo Taná. E os passarinhos que voam distante. DJ Sapeco. Sabe muito bem aonde anda você. Bora, Tops, como é que é? Vai lá buscar ela, passarinho. Traz esta mulher pra perto de mim. Só começando. Se você. Meu parceiro Sandro Pressão. Tá aqui com a gente, bora, Sandro. Como é que é? Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Darei minha gratidão e você. O amigo professor tá com a gente. Alô, professor! Sem esta mulher eu não consigo viver. E a quinta dos tops. Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber. Hoje recebendo Michel lá do Som do Amor. Se ela não voltar. O supremo som do amor. Aqui. insistente por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante, bora passarinho, sabe muito bem aonde anda você. Dance, dance, dance. Vai lá buscar ela, passarinho. Valeu, governador Clay Alves. Tá aqui com a gente, um abraço do Michel, viu? Tá por aqui, valeu, meu irmão. Pra perto de mim. Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. E até meu modo de vida eu modifiquei. É pra recordar. Vamos lá! E recebi de você um adeus tão tristonho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Respeite e me ama como eu sempre quis. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Só namora, vamos lá. Que não vou procurar mais você. E aí? Minha vida se modificou. Olha quem chegou, meu parceiro Farofa. Adeus, adeus. E Farofa. Meu amor, não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo. Tem que tirar o chapéu pro Farofa. Ele segue, ele vai onde o Michel tá, meu irmão. Alô, Farofa! Não preciso mais de você. Ei. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Yeah, yeah, yeah. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Que me respeita e me ama como eu sempre quis. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Antigo amor, não preciso mais de você. Ei! Grande Tenisson, proprietário Tenisson, tá aqui com a gente. Bora dançar, só começando. Não, não, não, não quero mais saber de você. Olha, tio Alex, ele é sua primeira dama. Tá aqui com a gente, um abraço do Michel, valeu. Você acabou. Alô, Pepeco. Agora eu quero ser livre e sair por aí. Cansei de viver prisioneiro do seu coração. Um abraço, meu xará Michel, a Carla, também a nossa amiga Raia, a Rose Bambum, a amiga Bel, a Renata e a Jo e o Farofa. Já por aqui, ó. Você sempre me enganou. Stop! Me enganou. Me enganou. Aqui. Me enganou. Oh, oh, oh, eu não, não, não, não quero mais saber de você. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Um dia você vai se arrepender do que fez. Bora no chão! Aí será muito tarde, meu bem, pode crer. Pode crer, pode crer, pode crer. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou.

Michel. Esse é o nome da emoção, da saudade. Bora tocando aquela saudade. Pra você aqui, ó. Vem. Vem. Me mostra esse corpo que eu tanto desejo, amor. Eu passei no Farofa, velho, guarda, bora Farofa. Vem. Me faça sentir do seu beijo molhado o sabor. Aqui. Diga. Que eu sou o seu homem e que nada existe melhor. Canta, mulher. Diga. Canta aí. Que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Faça dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer que eu vou me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer, morrer. Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor, amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor. E a saudade, aqui no Pontinho Prime, Michel já detonando. Aqui no dos top da saudade. E aí? Faça. Oi. Dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer que eu vou me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer, morrer. Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor. Bora, Paulo! Amor, amor, amor, me beija. O Paulo dos Talibãs com a gente. De amor, amor. Bora dançar saudade com o Michel. Bora aproveitar isso aqui, tá bom? Dalva, você não se lembra, mas eu não esqueço do que passou. Numa tarde de domingo, eu lhe entreguei o meu amor. Lembro daquele bailinho que você dançava sempre a rodar. Como um impulso de magia, você tirou-me para dançar. Eu dancei tanto contigo que não consigo esquecer. E aí? O seu jeito carinhoso, eu adorei o seu modo de ser. Hoje só tenho lembranças que o tempo não vai apagar. Dia Selmo, lá do Bola de Prata, Bola Selmo, de poder te encontrar. Tá por aqui 0-0, Selmo. Ei, saudade. Oi, meu amor. O Supremo, o passado. Eu dancei tanto contigo e não consigo esquecer. E aí? O seu jeito carinhoso. Aquele jeito carinhoso. Eu adorei o seu modo de ser. Pra dançar! Hoje só tenho lembranças e o tempo não vai apagar. Mas eu tenho esperanças de novamente poder te encontrar. Bora, Farofa! Sandro Pressão com a gente. Fala, Sandro. Olha, eu me vejo no fundo dos teus olhos azuis. Ai, cada vez mais me aprofundo. Saudade. Na harmonia de um blues. Saudade. Minhas estradas são encruzilhadas, são batalhas perdidas. Minhas bravuras, minhas desventuras, cicatrizam feridas. Me jogo nos dois lados da vida. Me encontro entre o fogo e o céu azul. Me jogo nos dois lados da vida. Me encontro entre o fogo e o céu azul. Me vejo nos teus olhos de blue. Nos dois lados da vida, me encontro. Sabe que a Renata é com a gente? Bora, Renata, aí da Stop. Me jogo nos dois lados da vida, me encontro. Entre o fogo e o. Olha a loura, tu que tá enxergando é bola. Me vejo, me vejo. Ei! Mais uma aí. Voltei porque te amo. Diga também que não me esqueceu. Alô, alô, que o amor da tua vida ainda sou eu. Vem cá comigo agora, vem se dar, vem receber. Vem cá, que eu quero muito o teu prazer. Vem cá ficar comigo, vem matar o meu desejo. Vem cá, que eu necessito do teu beijo. Bora no chão! Amor da minha vida, foi preciso a distância pra gente aprender que separados só vamos sofrer. Vem cá comigo agora, vem se dar, vem receber. Vem cá, que eu quero muito o teu prazer. Vem cá ficar comigo, vem matar o meu desejo. Vem cá, que eu necessito. Amiga Raileide, ela e o Carlito aí, ó. Bora, Raileide! Amor da minha vida, foi preciso a distância pra gente aprender. Oba! Que separados só vamos sofrer. Quer vir? Vem! Vem! Vem cá comigo agora, vem se dar, vem receber. Vem cá, que eu quero muito o teu prazer. Saudade gostosa, baile do amor. Hoje aqui, Cidade Nova. O amor que sinto por você, meu bem, jamais eu poderia imaginar. Ter um sentimento louco por alguém. Te amo, quero teu calor. É Porque isso é só pedreira, pô. Volta correndo. Nova geração. Não suporto mais essa triste solidão. Volta dizendo que é só meu o teu coração. Lembro daquele tempo em que fui feliz, pois tinha você pertinho de mim. Hoje eu estou triste e tão infeliz, pensando onde te encontrar. Volta correndo, não suporto mais essa triste solidão. Volta, minha filha. Volta dizendo que é só meu o teu coração. Amigo parceiro Diego Chapeco tá aqui com a gente. Hoje fez sua onda aqui também na quinta dos top da saudade. E o Michel chega junto pra dar continuidade aqui. Lembro daquele tempo. Vamos lá. Que fui feliz. Bora, top! Eu tinha você pertinho de mim. Hoje eu estou triste e tão feliz, pensando onde te encontrar. Volta correndo, não suporto mais essa triste solidão. Ei! Volta dizendo Marcela, Mary, aí da Terra Firme, tá com a gente, meu irmão. Você não sabe o que quer, a você não sabe o que diz. Oba! Você só quer me ver tristonho e infeliz. Eu venho lhe dizer que tudo tem seu fim. Não vá pensar você que vou viver assim. Vai, vai, vai, vai, meu amor. Diga a saudade que eu aqui estou. Vai, vai, vai, vai, meu amor. Diga a saudade que eu aqui estou. Assim o mundo dá suas voltas, nós também podemos dar. Quem sabe algum dia, amor. Um abraço à sua amiga Morena. Aí do bairro Restaurante da Morena. Vai, vai. Tá aqui com a gente, curtindo. Vamos lá! Diga a saudade que eu aqui estou. Vai, vai, vai, vai, meu amor. Diga a saudade que eu aqui estou. Vamos lá! Eu ontem fui em contra com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou, tirou de rota, e ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Eu ontem fui em contra com meu bem. Eu ontem fui meu amor. O tempo passou e ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Um abraço ao seu amigo Carlito, tô dançando todas aí. O que ela foi? Ô Carlito! Outro foi casar. Bora assistir produções. Eu sou o homem que ela sempre quis amar. Eu sou seu amado. Dá-lhe Assis Produções! Meu amigo, e os finais de semana. E ela? Ela fica comigo. Ela casa. tempo. Carro, casa e dinheiro, e ela quer bem. Não casou comigo, porque eu nada tenho. E dia Selmo com a gente, o Paracelmo é de Sapeco. Tô de testa hoje, olha. Só na buchuda. Ela casou porque de tudo ele tem. Ei! Carro, casa e dinheiro, e ela quer bem. Bora, Sandro! Não casou comigo. Pressão! Porque eu nada tenho. Bora dançar, se eu passar. A sua história em cada sucesso. O que vou fazer se tomou conta de mim? Um sentimento estranho e já não tem. Amigo, só pega, manda abraço pro tio Alex e a primeira dama aí, ó. Só quem amou. Bora, farofa! Só quem sofreu por amor entende como é triste gostar de alguém assim. Eu amo, me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Pensei que fosse um sonho quando te conheci. Eu vou sonhar com você. Pois tudo que eu mais quero é ter você aqui. Te ama? Eu amo. E aí, cidade nova? Me perdi de amor. Arterial 5, papai. E agora minha vida. Bate o Prime. E já jogando aqui no tênis, som considerado. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo. Até o homem do bar tá dançando, olha. Como nunca me entreguei. Largou tudo. Nada vai nos separar. Nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Ei! A sua história em cada sucesso. Bora da sua saudade. Olha aí, ó. Bora, top. Tantas vezes eu falei, tantas vezes implorei, ai, pra você ficar comigo. Mas não teve jeito não, ele fechou seu coração, me deixando triste no meu canto abandonado. Eu sofri demais, não negarei, muito tempo por ti eu chorei. Agora tudo é passado, já não sinto nada com você aqui. O amor não é assim. Hoje você vem a mim. Vem, minha filha. Só que eu não estou mais nessa.

digo, menina, nós temos que estar sempre os dois vivendo juntos. Ah, ah, meu amor, lá dentro de mim fiz pra nós dois um mundo. Bora dançar! Acho que ainda se pode viver de amor. Eu sei que os meus planos são hoje fantasia, mas eu sei que um dia vão se realizar. Ainda se pode ter filhos na vida sem medo, porque esse mundo é um brinquedo que não tem segredos. Eu quero te ter ao meu lado em tudo que faço. Eu quero viver meu poema de amor nos teus braços. Para, Carlito, pra cima, Carlito. Por isso eu digo, menina, nós temos que estar sempre os dois vivendo juntos. Ah, ah, meu amor, lá dentro de mim fiz pra nós dois um mundo assim. Acho que ainda se pode viver de amor. Só pra ficar no CD. Eu hoje acordei demais, deprimido e triste. Saudade, hein? Eu queria poder num instante conversar com Deus. Meus problemas. Saudade é o Edil, lá do setor do Michel, tá com a gente. Tá por aqui curtindo a saudade. Tanta coisa me causa agonia e me manda. E farofa, como é que é? Eu gostaria de saber por que o dedo da vida só aponta pra mim. Se a felicidade existe ou eu vivo sonhando. E se vou sentir sempre essa dor que eu sinto por ela, que me escapa igual água entre os dedos. Ah, meu Deus, ai de mim. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tantas vezes que com os outros eles querem fazer comigo. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tantas vezes com os outros eles querem fazer comigo. Resolver meus problemas, mas só Deus hoje me ajudaria a não te perder. Pra recordar na mana, vamos lá! Tantas vezes busquei pelas ruas um amor clandestino. Ei! Esquecido que o meu estava em casa, a mercê do destino. Aqui no Stop da Saudade, quem com... toda aqui da fé, com ferro será ferido. E aí, bandida? Tantas vezes fiz com os outros, hoje querem. Para a Sandra Bressan. Bora esquentar um pouquinho, bora esquentar um pouquinho com o Michel, senhor. Bora esquentar um pouquinho na quinta, vamos lá. Ei! Cadê a merengueira? Vai! Anselmo, DJ Chapeco. Só na buchuda hoje. É que só no copão, olha. Velhos tempos, estacionamento Mangueirão, olha. Para a noca. Bora, Inoque! Bora, Michel! Ei! Alôzinho! Alô,

Ele é com a gente, Jamil. E sempre me dizem que você não está, mas eu sei que ainda vou te encontrar pra saber de fato o que eu fiz. Está tocando a canção que a gente costumava ouvir, e agora que você não está aqui, a tristeza toma o seu lugar. O mundo me parece tão deserto, o mundo me parece tão deserto. Tudo é tão triste se você não está aqui por perto. O mundo me parece tão deserto, o mundo me parece tão deserto. Tudo é tão triste se você não está aqui por perto. Desde que você se foi, tantas coisas mudaram para mim. Passei o tempo te esperando, não sei por que me deixou assim. Você foi o melhor dos meus sonhos, as loucuras que tinha de te amar. Passei o tempo te procurando, é coisa boa. Você sumiu pra mim não te encontrar. E aí? Só sei que onde você estiver, meu amor, eu vou te buscar. E seja em Miami ou Chicago, na Holanda, em qualquer... Fala pressão, como é que é? Vou sair gritando, desesperado até te encontrar. Vou enlouquecer, vou morrer de dor se o meu grande amor não voltar. Só sei que onde você estiver, meu amor, eu vou te buscar. Esteja em Miami, em Chicago, na Holanda, em qualquer lugar. Vou sair gritando, desesperado até te encontrar. Vou enlouquecer, vou morrer. CD, só aquelas gostosas que você dá valor aqui com o Michel, te liga aí, ó. Lembramos de nós dois. Ei! Falar de um lindo amor. Acreditar, você ainda me ama. Falar de nós é muito fácil, e explicar difícil demais. Estamos aqui na Cidade Nova, Pod Show Prime, a quinta dos top da saudade, e o Michel detonando, e o Assis do CD gravando. Olha só, gravação de qualidade, é Assis Produções. Volta pra mim. E aí a bola ele dava louco. Você não ligava para minha dor, não queria nem saber do meu amor. Agora não. Pega só seu Zé Sucatão, oficina do samba, lá na Pedreira. Você jogou fora o amor que eu te dei. Fez da quadra Vênus o inferno do meu coração. Eu te amei como ninguém mais te amou. Eu sofri como ninguém mais sofreu. Te amei como ninguém mais te amou. E sofri como ninguém mais sofreu. Eu perdi, mas você também vais voltar. Alô, meu parceiro Pepeco, tá aqui com a gente. Sai de mim, eu sofro demais. DJ Sapeco, tá por aqui, vai Sapeco. Meu lindo amor, volte, meu amor. Olha só, Michel, quem tá com a gente, meu parceiro Sandro. Agora Sandro já tá no salão fazendo o caqueado. Meu parceiro Bigodinho também. Olha a Karina, Ellen também, toda a comitiva na área. Hoje aqui na quinta dos Top da Saudade. Claro, gente, é uma honra tocar ao lado do Michel pela primeira vez. Meu parceiro também, Apolo, do meu lado. Sempre lembro do tempo da carroça, né, Apolo? Quando invadir a carroça. Alô, patroa morena! Para Michel, o show é seu. Vai, Dega, vamos lá! Volta, amor, my darling. Um ano fez ontem. Te chamo, onde estás? Que vais voltar? Eu sonho, se sai de mim. Talvez seja tarde pra tentar, porque você já tem um outro alguém. Nos seus olhos negros, meu amor, a felicidade ri pra mim. Sei que posso te fazer feliz. Você é o amor que eu sempre quis. O que ela tem a oferecer, eu posso fazer muito melhor. Você é meu mundo. Você é meu mundo e tudo que eu quero. O que você quer? É você. E aí? E tudo que eu quero é você. O dia amanheceu, o sol já raiou e eu estou a esperar. E aí, meu amor? Meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não consigo mais viver, não quero nem saber, muito menos entender por que razão foi embora e me deixou. Chega na bola. prepara o pano pra limpar. O som do amor. A saudade que eu sinto é grande, não posso evitar. Desde esse momento em diante, não consegui ninguém amar como você, amor. Volte, por favor, me tire desse castigo. O que foi que eu fiz com... Olá, meu amor! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Olha a música do sal. Alô, Bud Show Prime! O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Ah, tu quer brincar, né, pô? Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. Você me perdeu. Tchau, tchau, tchau. Não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. Não vai. Você. Aí você vai saber. Ei! Que perdeu um Laô. Esse tempo aí, somente teu carinho me faz bem. É só você que tem a cura pra essa dor. Não posso mais viver sem ter você. Preciso de você, preciso desse amor. Somente teu carinho me faz bem. É só você que tem a cura pra essa dor. Que machuca, tritura, consome. Esperando esse amor que não vem. paixão é loucura. Para meu xará Michel, diz que vem, não diz não, traz a cura pro meu coração. Assim, vai. Eu me lembro muito bem, a gente era feliz, mas de todo aquele amor só resta cicatriz. Não consigo entender por que findou assim. Eu era, esse é o chama, hein? Você era pra mim. A saudade bate, fere. Perfume do Boto. Não é fácil. Já era. Que tudo foi ilusão. Porque se eu fosse você, eu voltava pra mim. Essa história pra final feliz. Todo mundo que eu vou perguntam por você, indagam se a gente acabou, digo tem nada a ver. A gente só tá dando um tempo pra poder voltar, pois até mesmo quem ama precisa pensar. Pensar em fazer tudo ser como era antes, pensar que não vale a pena ficar tão distante. Pensar em se entregar e abrir o coração. Amor é liberdade, amor não é prisão. Só daquele tempo, pra você aqui nos top da saudade. Vamos lá! Ei, ei. O dia do aniversário do nosso namoro, acordei até mais. Nossa amiga Rose, bandido, obrigado, Rose, tamo junto. Doidinho pra te ver. Até uma outra oportunidade, Rose. Valeu! De repente ouvi a campainha e quis sofrer. Olha o stop da saudade. Quando eu abri a porta, cores mandadas por você. Quase não acreditei que elas eram pra mim. Mas quando li o bilhete que dizia assim: nosso amor foi bom enquanto durou. Eu chorando, segurando. A te chamar Mariane, você me prendeu. Depois diz que não me quer. Choro e grito por seu nome, Mariane. Com você não. Bora, mulher. Mais feliz, bate forte o coração. Ano de 2000 vem amor, minha... e 9, Apolo Mariane. Onde tu tava em 2009? A sensação do Arrocha. Alô, Gaúcho, meu patrão. Pra recordar, deixa aqui. E agora? Com a cabeça cheia de problemas, vou me resolver. É chifre. Sou complicado, louco e consequente. Meus defeitos você finge que não vê. Vou me ver chorar, vou me ver sofrer. Mas pode ir e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você. Quem foi que perdeu? Prefiro me acabar nesse vazio. Quem ficou no prejuízo? Do que te fazer sofrer, do que te ver chorar, pagar por meus enganos. E aí, pode show! Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo. É bem melhor que vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo. Pra que se machucar, pedindo pra juntar esse amor em pedaços, se Deus não escreveu assim? O que, que você quer, Apolo? Você quer namorar, é? Não vou mais.

só aquelas doídas. Alô, tops da saudade! E aí? Eu quero ser o seu lençol macio. Ai. Eu quero te aquecer no vento frio. E com você também quero alegria. Gosto muito de você. E aí? Eu quero ser um pássaro bonito. Quero voar no seu infinito céu. Se você for e não voltar, eu vou chorar. Gosto muito de você. E o quê? Eu viverei em paz. Com quem? Com você. Eu viverei em paz. Com você. Mais uma. Sinto teu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro. Sequência pro cara chorar. Sinto um vazio imenso, um atalho pro desespero. A Paulo só lembra da ex. Aquele amor tão bonito, mas belo dos sentimentos. Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento. Machuca ficar sem você. Machuca sua decisão. Machuca. Machuca. Machuca viver por viver. Machuca não ter seu perdão. Machuca não fazer mais parte do seu coração. Tô com saudade de você aqui comigo. Viver distante de você é um castigo. A minha vida sem você. Amigo Ferrugem com a gente. Bora Ferrugem aqui com o Michel, com a Paula. Alançando pressão. Junto bate, só o meu apanha. Só pra te lembrar desse tempo. Quem lembra dessa aqui, ó?